Bom dia, Altair 3601, informação Fox Trot. 3601, minutinho, cópia. Guarda. Pronto, cópia. Relativo. Cidade São Paulo, Congonhas, 360, via Perzulo 10, Bridge, Perzulo no meia, BHZ, trilha após conforme a rota do plano, subida da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, 5053 é o código, 1208 é o controle. Autorizado São Paulo, decolando da El, Leda Bridge, Apesulu 10, Bridge Apesulu no meia BHZ, direto Trive, 5053 transporta 208 controle 3601. Feedback estacionamento no 03. O atendimento correto, autorizado para o feedback estacionamento, são três nichos táxi. Tomara.